Testando, eu vou aumentar o meu porque eu gosto de me ouvir. Meus pés saíram do chão. Não canta que o Renan tá gravando. Pega a gente de uma maneira indelével. Eu não sei cantar essas músicas. Isso pode ser usado contra nós. Sim, vai ser usado. Então a gente vai apresentar agora para vocês dois pequeninos artistas. Filhos, os dois, o casal, de um grande artista muito popular. E me comove ver assim o fenômeno da criação passar de pai para filho. E eles estão se apresentando hoje aqui, essa noite, pela primeira vez. E eu tenho... Quem você está ouvindo é o Lima Duarte, na virada para os anos 90, quando ele estava à frente daquele programa da Globo, O Som Brasil. Que eles começam hoje a ser artistas, a ser cantores, e vão cantar ao longo da vida e encantar como os pais têm encantado. Nós torcemos por eles, especialmente nós. Artistas. É, e ali ele estava apresentando dois artistas que iam subir ao palco diante do grande público pela primeira vez. Só que ali, naquela primeira apresentação, eles ainda tinham outro nome. Serão mais tarde. Juninho e Sandy Chororó. Pois é. Juninho e Sandy Chororó. A música, se você já era grandinho nos anos 90, você deve ter cansado de ouvir. Eu precisava cortar lenha, zenar o meu bem. Eu precisava cortar lenha. Era bem fofo, né? A Sandy com uma roupinha preta de sertanejo e o Júnior com aquele cabelo igual do pai, o Chororó. Parecia o filhote de uma cacatua, né? Bem, no fim não era tão fofo, né? Ele tá dizendo que vai cortar a cabeça da Maria Chiquinha, né? Que é isso, Júnior? Mas bem, o Lima Duarte, ele foi profético. Naquele palco, começou um dos maiores fenômenos da música pop brasileira de todos os tempos. A essa altura, você já percebeu que o nome que ficou pra história não foi Juninho e Sandy Chororó, mas Sandy Júnior. A noite cai, o frio desce, mas aqui dentro predomina esse amor que me aquece. Eu acho que você já entendeu que o assunto de hoje do Expresso Ilustrada é essa dupla aí, que começou bem pequena e o Brasil viu crescer. Literalmente. Teve um momento chato em que a virgindade da Sandy parece que virou uma questão nacional. Acho que ela era perguntada sobre isso em toda a entrevista que ela fazia, né? Sim, depois ela fez propaganda de cerveja, não sei o quê, fazendo piada. Exato. Agora os dois estão de novo na estrada, com uma turnê que começou a arrastar multidões por onde passa. No próximo sábado, dia 17 de agosto, eles se apresentam em Belo Horizonte. Na outra semana, nos dias 24 e 25, aqui em São Paulo. E eles voltam também em outubro, né, para duas apresentações extras. Enquanto eu fazia a pesquisa para o Expresso Ilustrada, eu ia lendo alguns comentários das pessoas nas músicas do YouTube. Um dizia assim: vim do futuro pra dizer que deveríamos ter ido no show nessa época, porque aqui em 2019 o ingresso tá R$500. É, tá, e só antes de continuar, vamos lembrar que a gente tem episódio novo toda quinta-feira, às 4 da tarde, em todos os aplicativos. A edição, como sempre, é do Renan Suquevicius. E continua aí que no fim do episódio eu tenho uma notícia pra você. Eu sou o Maurício Meirelles. E eu sou a Isabela Menon. Hoje a gente tá aqui com o Thales de Menezes, jornalista musical e colaborador da Ilustrada. Oi, Thales, tudo bom? Olá, pessoal, tudo bem? Que faz turu, turu, turu quando passa. Você botou um turu a mais na música. Tem som só dois, tudo bem. Essa voz, né? Vai. Até seu sorriso me deixa sem graça. Olha, se a gente for olhar bem tudo que acontece com o cantor mirim, né? Tipo, olha aí o Michael Jackson, o Justin Bieber, a Miley Cyrus. É um milagre, né, que a Sandy e o Júnior tenham chegado de um jeito que tão pra esse revival aí dos anos 90, né? A Sandy não tá louca, nem drogada, não teve filho na adolescência, o Júnior não foi parar no crack. Parabéns pra Noeli e pro Chororó, né? Mas bem, essa volta aí dos dois faz parte de um fenômeno maior, que é esse revival aí dos anos 90, né? A gente já fez um episódio aqui, lembra, sobre o fim dos finais? Falando como na cultura pop nada acaba? Pois é, os dois fazem parte disso aí. Sobe o que é imortal. É a décima vez que a gente coloca o que é imortal nessa podcast. Vocês não aguentam mais. Mas ó, desculpa dizer, mas morre sim. Por exemplo, morreu a juventude de você que era criança e adolescente e era fã dos dois, né? A única coisa que você tem que encarar com muita fé agora é que o dinheiro vai dar no fim do mês pra pagar boleto. E bem, ainda assim, em tese, aquela molecada que amava a dupla agora tá adulta e consegue pagar ingresso pra ver o show. Não só pagar, né? Mas esperar muitas horas na fila na internet pra poder pode ter dormir esperança. Tarde. Pode dormir tarde. E claro, só em tese, né? Porque a gente sabe que o Brasil não tá mole. A gente sabe que amadurecer não é fácil pra ninguém. Uma hora você tá cantando o que você foi fazer no mato, na outra tá quebrando a cara, angustiado porque o crush não te deu bola, etc. Por isso a gente resolveu analisar matematicamente toda a discografia da Sandy e do Júnior pra ver o que mudou. Quem fez esse levantamento foi o Leonardo Diegues, que trabalha no Delta Folha, o núcleo de dados aqui do jornal que trabalha com números. Pra fazer isso, eles usaram as métricas do Spotify. Então, a cada música, o Spotify dá como se fosse uma nota de 0 a 1, que mede a alegria de cada canção. Quanto mais perto do 0, mais triste. Quanto mais perto do 1, mais alegre. Tá, vamos falar com um exemplo pra ficar mais fácil. Algo, segundo essa métrica do Spotify, que estaria próximo da fossa total, depressão, seria o Nando Reis cantando aqui De Tanto Amor, do Roberto Carlos, que é nota 0. Últimas palavras desse nosso amor, você vai ter que ouvir. Ok, cortei os pulsos aqui. Vamos passar logo pra nota 1, a mais alegre. Cuidado pra não ficar possuído, mas pode fazer a coreografia. Sobe o ragatanga. Tá acompanhando, né? Zero é depressão, um alegria. Agora vamos ver o que aconteceu ao longo dos discos deles. Eu vou te mostrar a quantidade de música feliz e música triste ao longo da trajetória da Sandy e do Júnior. O 100% feliz vai ser um som agudo assim. E o 100% triste é esse som grave. E agora vamos ouvir na sequência do primeiro disco deles, o Aniversário do Tatu, até o último, que se chama bem original, Sandy Júnior. Sandy e o Júnior foram ficando mais e mais deprimidos ao longo da carreira. Crescer não é fácil, a gente já disse. Deixa eu isolar alguns discos agora. Lembra, quanto mais agudo, mais feliz. Esse aqui é o primeiro, o Aniversário do Tatu. Agora é o Dig Dig Joy. Esse outro é o mais triste de todos, as quatro estações. Você lembra desse, com certeza. Coitada dessas crianças, né? E esse aqui é o último que a gente falou, Sandy e Júnior. Que melhora um pouquinho, mas ainda assim não se compara ao começo. Olha, eu sei que tudo isso pode estar soando um pouco abstrato. Então deixa eu mostrar com exemplos agora. Segundo a métrica do Spotify, essa aqui é a música mais feliz da dupla. Você diz que é tão esperto, quero ver se você é. Em matéria de charada, topo que der e vier. Nem lembrava dessa música. Pois é, nem eu sabia que eles... Mas eles já gravaram uma Lambada. Bada. Lambada, você lembra disso, Isa? Chorando se foi? É, eu lembro. Em 91. Esse ritmo aí tava super na moda. Mas agora vamos ouvir a menos alegre deles. Se a lenda dessa paixão... Desculpa. Vai sorrir ou vai chorar. O coração é quem sabe. Bem, não dá pra dizer que eles ficaram deprimidaços, assim, tipo... Sei lá, o que seria música super deprimida? Tipo, Kurt Cobain, essas coisas. Em geral, a Sandy e o Júnior são até alegrinhos, só que eles começaram fritando lá em cima e depois foram ajustando e diminuiu bastante, né? Bem, já que o Thales tá aqui no estúdio com a gente vai pedir ajuda pra ele. Thales, você viu esse fenômeno surgir, eu imagino, né? Sim. Você tem algum palpite o que aconteceu com essas crianças que eram tão alegres e depois, sei lá? Olha, eu acho que elas adoleceram, né? Simplesmente, porque é uma coisa clara, né? Eu acho essa pauta que vocês fizeram aí super bem sacada, né? Mas, na verdade, o resultado eu acho natural, né? Porque uma coisa realmente é você ser criança, que é uma época da vida super feliz, festinhas, e as músicas são para pular mesmo, né? E depois, aí você vai caindo na adolescência, aquela coisa inadequada, que você acha que o mundo não te entende, não tem um lugar para você na sociedade, você não consegue namorar ninguém, enfim, tudo vai te botando para baixo, né? Eu acho natural, eu desconfio muito de adolescências muito alegres, sabe? De pessoas que ficam lembrando com muito carinho da sua adolescência. Eu acho que é um período meio conturbado. E a Sandy e o Júnior, coitados, eles viveram essa evolução ali, né? Growing up in public, né? Como dizem os americanos. Crescendo com o público todo vendo, né? E eu acho que não... Como você falou, eles até se saíram bem, né? Eles estão aí saudáveis, casados, com filhos, enfim. Que então, artista mirim enlouquece em geral, exatamente, né? Exatamente. Nossa, a história, o histórico disso, né? Principalmente nos Estados Unidos, é horrível, né? E aqui no Brasil teve muitos, né? Que seguiram do mesmo jeito. Agora, o que é engraçado... É, não sei se vocês já querem falar disso, a questão do fenômeno mesmo, né? É, era a minha Júnior. Próxima pergunta, isso. É, por que eles ainda estão lotando 4 shows no Allianz Parque, assim? Olha, eu acho que é o seguinte, eu acho que no mundo pop, esse revival, essa coisa nostálgica é meio cíclica, né? Eu acho assim, o pop quase sempre era consumido por um público muito jovem. Então você tem 12, 13, 15 anos ali, você tá... Ou numa época você tá no grunge, na outra você tá no heavy metal, na outra você tá na discoteca, enfim. E você tá lá, os hormônios ali, a mil, e você, né, curte aquilo, e isso fica na sua memória afetiva, né? Aí você cresce, faz vestibular, muda de cidade, vai, começa a trabalhar, blá, blá, blá, blá, blá. Quando você tem... vamos dizer, os seus 40 e tantos ali, uns 20, 25 anos depois disso, você, se a sua vida deu certo, você tá meio ok ali, você tem um emprego, às vezes você já tem uma família, você tem um pouquinho de grana, você cuida da sua grana, você não é mais aquele garoto de 25 anos atrás que tinha que pedir dinheiro pro seu pai para tudo, para comprar disco, para ir no show. Então você tem dinheiro e você tem essa memória afetiva. Então eu acho que o pop explora realmente isso. E ele é cíclico porque a gente já teve nos anos 80 revival dos anos 60. Várias bandas de rock dos anos 80 eram inspiradas nos anos 60. A gente já teve há um tempo atrás aquele revival de anos 80 nacional, com as festas anos 80 e o B-Rock, né? Sim. Fala, então... Lá no Rio era Plock, anos 80. Exato. Né? Então saía, né? O pessoal saindo do quarto, né? Tava lá enfiado no quarto e saindo de novo. Rich, né? Ursinho Blau Blau. Essas não é um coisas fenômeno todas. Isolado, assim. Não, tá não voltando é. Acho que é uma coisa cíclica. E agora é os 90. Você vê isso muito forte, por exemplo, com Charlie Brown Jr., com Sim. Raimundos, né? Sim. Entendeu? Eu acho que tem uma... E aí o que acontece? O pessoal mais jovem tá sempre ligado também. Então se a moçada de... na verdade, de 40 e poucos, está promovendo, de certa forma, uma volta dessas bandas, fazendo show, voltando para a TV, gravando disco, tributo, né? Enfim, quem é mais jovem também se liga. Aí acho que dá uma revigorada até no próprio público, né? Então, eu acho que você vê... Os artistas que têm mais potencial são aqueles que voltam nessa onda nostálgica, mas conseguem arrebanhar também uma moçada mais jovem, né? No caso do Sandy Júnior, tá acontecendo uma coisa esquisita. Ah, eu lembro que eu tinha sobrinhos que iam em shows do Sandy Júnior, enfim. Então, você tinha um público que era predominantemente feminino, como acontece em várias atrações pop, mas tinha muitos garotos, né? E agora, o que eu observei através de filmagem ali, desses shows novos, é que o público é massivamente feminino. Eu acho que talvez o carinha ali que tinha 12 anos e pulava com o Sandy Júnior, hoje ele é um marmanjo de 40. Tem vergonha de ter trabalha sido trabalha na financeira, ele não vai... Ah, comprei ingresso pro Sandy Júnior, entendeu? Acho que o cara segura um pouco essa onda e as meninas ficam um pouco mais livres, né? Para falar, eu vou no Sandy Júnior, fiquei na fila, vou chegar lá antes para ficar perto do palco. Acho que as meninas têm uma liberdade não, maior. Não, os vídeos dos isso. shows, tem gente... Outro dia tinha a Fernanda Gentil, jornalista da Choro, se acabando de chorar na plateia, né? Exatamente. Não, é uma coisa. E o que é engraçado, assim, se a gente for analisar o sucesso deles, né? Quer dizer, uma coisa agora que a gente falou é a questão da volta. Então, se você imaginar lá atrás o que aconteceu, eles foram muito favorecidos por algumas circunstâncias. Uma que, primeiro, é uma coisa histórica aqui no Brasil para vários gêneros, sertanejo, forró, enfim. É, essa coisa de pai passar o ofício para o filho, entendeu? O ofício musical para o filho. Teu pai então, ajudou. Sim, então, e sempre isso acontece. Então, desde os anos 40, 50, você pega, por exemplo, Tonico e Tinoco, que foi a grande banda, a dupla sertaneja, perdão, durante muito tempo, ou o Luiz Gonzaga, o grande sanfoneiro, eles chegavam numa cidade e os pais vinham trazendo seus filhos fenômenos, né? Entre aspas. Ali. Olha, então, tinha uns garotinhos tocando sanfona com 5 anos de idade. Então, é muito comum essa coisa, essa entrada dos filhos dos artistas. Então, não foi original, vamos dizer, os filhos do Chitãozinho, né? O Chitãozinho do Chororó é muito engraçado. Né? Tem vezes que a gente fala assim, parece que um é casado com o outro, né? Com os filhos do Chororó. É, não foi uma coisa, sabe, inusitada. Isso acontecia. Só que pegou um momento em que a dupla e algumas outras estavam bombadas demais. No começo dos anos 90, com a ascensão do Collor, que gostava desse tipo de música. Aí você teve essas três duplas que ainda, né, agora desfalcadas de um dos seus membros, se reúnem como os amigos, né? Que é o Leonardo, o Chitãozinho, Chororó e o Zezé de Camargo e Luciano. Eles estavam no auge. Então, os filhos foram a reboque, né? Tinha um rojão indo embora e eles foram atrás. Então, isso foi muito sucesso. E uma outra coisa que eu acho que foi uma grande sacada na carreira deles, que fez uma diferença brutal para eles se consolidarem, é o seriado de TV. Ah, é verdade. Porque também ele veio numa época que a Disney nos Estados Unidos já estava começando essa longa geração ali de seriados musicais, juvenis. Vocês lembram do High School Musical? Foi um sucesso absurdo. Sim. Revelou o Zac Efron, né, que está aí fazendo o filme agora. É, e aí você... É, era uma coisa muito forte. Eles sacaram que era uma boa. E Sandy Júnior veio também na hora certa. Foi para essa opção. O seriado era divertido, passava na Globo, na hora do almoço do domingo. Era meio malhação, numa escola. Exato. Eles eram super A Globo cool. Já tinha um certo know-how ali, né, de fazer filmagem com moçada. Sandy, né, e Paulinho Vilhena, que depois Paulinho namoraram Vilhena, na vida real. É. Fernanda Paes Leme também, quer dizer, vários, né, vários artistas de lá vingaram, entendeu? Então, eu acho que foram duas coisas circunstanciais, assim. Uma foi realmente o rojão, o sucesso que os pais estavam estourados na época que eles foram pro palco pela primeira vez, e essa boa sacada de ter virado um produto televisivo, né? E depois a Sandy foi fazer novela, né? A Sandy Hippie, a hippie mais limpa da história do hippie, cantando aquela música com um toquinho, Era Uma Vez, acho que a gente pode ouvir. Uma história de amor, de aventura e de magia, só tem a ver. E tem uma coisa interessante dos dois também, Thales, que é... Eles começaram sertanejos, mas fizeram um caminho completamente diferente, né? Fazendo versão de Michael Jackson, Ben... Como é que era essa música em português? Eu não lembro. A gente encontra. Ben, the two of us need look no more. Imortal, da Celine Dion. Eles foram para um caminho de um pop bem diferente do que os pais faziam, né? Sim, e depois que eles se separaram, então, aí é que o caminho ficou completamente maluco, né? Que eles não souberam o que fazer direito, né? O Júnior foi para um lado meio eletrônico, primeiro coisa mais rock, depois um eletrônico, fez uns duos ali, né? É, mas nada, enfim, vingou muito, né? Nada vingou. E se você for pensar, a própria carreira da Sandy, apesar de ser alguns solo, nada, não se compara de forma alguma ao alcance que ela teve. Eu acho que era um pouco isso mesmo, do público original dela estar preocupado em passar no vestibular, em fazer trabalho da faculdade, ganhar dinheiro, alugar casa, né, se casar, enfim. Agora que esse público, né, tá meio sossegado e pode voltar a adorar a Sandy e o Júnior. Musicalmente, o que, que você descreveria a música deles como? É uma coisa bem genérica? Como que você vê? Tipo, é uma coisa que os americanos têm uma expressão ótima, né? Que é o pop... Pop bubblegum, né? O pop chiclete. É um pop assim que você masca e depois joga fora, né? Eu acho que é um pouco isso. Você não pode, cogitar, eu acho, colocar qualquer coisa musical produzida por Sandy Júnior num contexto de comparação com o que a música brasileira fez de melhor. Não tem como. É um negócio pop descartável, é um K-pop em português, né? Não tão bom no pessoal. Visionários. Que, né? O por favor, pessoal do K-pop, não fique bravo comigo. Agora K-pop eu é muito legal. Não vai brincar legal com K-pop. E, agora, eu acho assim, são músicas, músicas chiclete mesmo, né? Grudam no ouvido e você, uma grande parte das pessoas ouviu isso quando era garoto. Então você não esquece, né? A gente o tempo todo se pega, né? Lembrando detalhes, assim, às vezes de um desenho animado, de uma festinha que foi quando era garoto. Você lembra uma coisa vívida, né? Porque fica, como eu disse, na memória afetiva, né? Então começa a cantar uma música do Sandy Júnior que você nem se lembrava. No terceiro verso você já projeta os próximos 10 ali e sai cantando junto, né? E hoje a gente não tem um Sandy Júnior atual, né? Não teve ninguém que fez algo parecido com o que eles fazem. Eu acho que não, realmente, né? Uma coisa tão infanto-juvenil, né? Vamos dizer assim. Sim. O que você tem, na verdade, é assim, você teve muitas tentativas de fazer grupos, né, infantis no Brasil. Muitos fizeram aquele sucesso todo que a gente lembra, né? Trem da Alegria, e, né? Enfim. Acontece que eles realmente surgiram tendo uma linha tradicional para seguir, aquilo que eu falei, que eram os pais que introduziam os filhos no sertanejo. Então, eles, ninguém ficou pensando assim, vamos criar uma música para Sandy Júnior. Primeiro, eles foram atrás de músicas engraçadinhas, que o universo sertanejo sempre tem, a música da Maria Chiquinha é isso, entendeu? Aí, a possibilidade de abrir para uma coisa pop fez com que os melhores caras no Brasil, na época, que sabem fazer isso, queriam trabalhar com Sandy Júnior, né? Porque, sim, imagina, trabalhar com... ligado ao Chitãozinho Chororó, que era o grande hit, né? Então, eles receberam um monte de ofertas de músicas, puderam escolher, né, as músicas mais pegajosas possíveis, assim, não necessariamente boas, né? E quais são os truques dessa música chiclete? Por que que ela gruda? Ela tem fórmulas que ela repete no Brasil e no mundo? O que que ela faz? Olha, eu acho que a melhor definição de música chiclete, eu vi uma vez uma entrevista do Paul McCartney, que ele dizia o seguinte: a música repetitiva, ela gruda na sua cabeça, mas muitas vezes você não gosta dela. Você fica pensando, pô, mas por que que eu tô com essa porcaria de música na minha cabeça? Não consigo parar de cantar aquilo, entendeu? É música repetitiva. Agora, o grande barato é você conseguir fazer no universo pop uma música repetitiva com uma harmonia muito forte, porque a repetição, ela é melódica, é a melodia que fica se repetindo, e você grava isso na sua cabeça e canta, e canta, e canta, e canta. Então, se você tem harmonia nessas músicas, se as partes da música são conectadas de uma maneira fluida, se elas, como o próprio termo diz, né, harmonia, elas se harmonizam, entendeu? Agradavelmente, você vai retendo essa música com muito mais vigor, porque você gosta dela. Então, uma coisa é você ver uma música repetitiva que você adora e você segue firme com ela e, provavelmente, você nunca esquece dali... Fica 10 anos sem cantar, alguém aparece na TV cantando, você sai cantarolando junto, né? Eu acho que Sandy Júnior, em alguns momentos, eles conseguiram com algumas músicas, né? E você citou agora a Maria Chiquinha, não sei se você viu. Eles fizeram um show agora em Fortaleza em que eles mudaram a música. Então, ao invés dele decapitar a menina, eles fazem meio que um discurso moralista, assim, tipo... aqui não é mais anos 90, não vou fazer nada com o resto, deixa em paz a Maria Chiquinha que ela faz o que ela quiser no mato. Você... O que você acha disso, de mudar algo? Porque hoje em dia não cabe mais uma letra dessas, até pelas discussões que se tem, não sei. Pessoalmente, eu acho isso horroroso, né? É a mesma coisa da edição do disco do Abbey Road que tirava o cigarro da mão do Paul McCartney, né? Na foto de capa do disco. Os tempos mudam e você tenta se adaptar a eles. Eu acho que é uma, na maioria dos casos, uma adaptação muito burra, né? Muito servil, né? A um novo tipo de comportamento, a um novo tipo de código de comportamento, né? Eu acho que eles poderiam continuar cantando. Se você comprar o disco antigo deles, você vai ouvir aquela versão, não é nada, enfim. É uma brincadeira que o tom dela hoje pode parecer um tanto nocivo, né? Sei lá, as pessoas encasquetam com isso. É aquela velha história dos trapalhões, né? Os trapalhões tinham piadas racistas, tinham piadas sexistas, né? E era uma coisa, era o programa da família brasileira, né? Todo mundo, 7 da noite, na Globo, assistindo Trapalhões e rindo daquilo. Hoje em dia, você percebe que são uns textos que nem poderiam ser encenados, né? Assim, as pessoas não iam deixar, é politicamente incorreto demais. Eu acho que essa questão dessa música da Sandy e do Júnior é um pouco isso, né? Eu acho uma discussão inócua, né? Eu acho que não vai pra lugar nenhum. Quem quiser ouvir a música antiga vai ouvir e vai pronto. ponto, né? E tem uma coisa, se vocês não se importam de eu contar, que eu acho muito engraçado na carreira do Sandy Júnior. Eles, uma vez eles fizeram um show gigantesco numa praia, eu não lembro se foi Salvador ou Recife, gigantesco, passou na TV, era um especial da Globo, Sandy Júnior. O pai deles estava nos bastidores. Aí eles vão chamar meu pai para cantar uma música, a gente ama nosso pai, enfim, aquela declaração de amor, né, ao pai deles, enorme. E chamaram o Chororó ao palco. E eles cantaram juntos Como Nossos Pais, do Belchior, que é uma música que, na verdade, na letra, o Belchior está muito triste ao perceber que ele é igual aos pais dele, apesar de ter tentado mudar as coisas. Ele se tornou num careta igual aos pais, num infeliz igual aos pais. Quer dizer, eles não entenderam a letra realmente. Eles acharam que essa música era uma homenagem aos pais, quando na verdade ele era uma grande crítica. E a Sandy cresceu ouvindo Elis Regina, né? Ela sempre diz isso. Essa música, possivelmente, ela conheceu na voz da Elis. Já que a gente tocou nesse assunto da Maria Chiquinha, eu quero lembrar que o terceiro episódio do Expresso Ilustrada foi sobre os artistas que reescrevem o passado. Se você quiser ouvir, enfim, tem gente que pega música e tira uma palavra. A gente dá o exemplo do Criolo, que cantava numa música traveco e depois virou Universo. Você pode ver, tem muito caso. Tem o Chapolin, que foi dublado e mudou a piada, etc. Thales, eu queria agradecer você ter encontrado tempo na agenda para vir aqui no estúdio com a gente. Obrigado pela participação e até a próxima. Eu agradeço vocês, foi bem legal. Calma aí, não desliga ainda. Antes de a gente ir embora, ainda tem as dicas da semana. Quando eu digo que deixei de te amar. Já que a gente tá falando de Sandy Júnior, a minha dica é agora, no dia 18 de agosto, próximo domingo, o pianista e maestro João Carlos Martins vai fazer um concerto com a participação especial dos Titãozinho Chororó. Eles vão apresentar sucessos da dupla, né? Tipo, e você lembra, né? Hoje vira um hit de novo, né? Evidências. Tenho medo de te dar meu coração e confessar que eu estou. Tem fio de cabelo, sinônimos e por aí vai. Ainda tem ingresso disponível. Posso imaginar o que vai ser de mim se eu te perder um dia. Qual que é a sua, Isabela? A minha dica é sobre Sandy Júnior, porque vai abrir uma exposição no Shopping Anália Franco com itens da dupla, como fotografias, cartas de fãs, discografia, vídeos. Era a época daquelas, uma moda daquelas cartas de rolo, né? De vários metros que os fãs abriam no palco da Xuxa. Exato. E ainda vai ter uma parte sensorial em que as pessoas vão poder sentir o sabor de chocolate e cheiro de terra molhada. E aí de bobeira, vem com a gente jogar. A exposição ocupa 200 metros quadrados do shopping e ela abre na segunda-feira. Ela não fica por muito tempo, ela fica até acho que dia 8 de setembro, mas em outubro, se eu não me engano, ela também vai pro Shopping Morumbi. Shopping Anália Franco aqui em São Paulo, não custa dizer. Exato. O que mais que eu tenho que falar agora? Ah, e a notícia que eu falei que tinha pra dar no começo é que esse... Não anotei isso, né? Eu odeio fazer disco. Pode botar uma música bem triste da Sandy Júnior pra eu dar essa notícia. Coloca aquela que eu gosto, não é da Sandy Júnior, é... Sou eu, assim, sem você. Futebol sem bola. É bem, esse... É... Esse, por enquanto, pelo menos, é o meu último Expresso Ilustrada. Eu tô tirando licença do jornal por 5 meses pra estudar, é uma boa notícia. Maurício vai viver a vida boa lá em Michigan. Foi ótimo, eu volto em janeiro, só no fim de janeiro. A partir da semana que vem, vocês ficam com o Bruno Molineiro, que vocês já conhecem, fez aqui o episódio da batida do funk. Esse foi o Expresso Ilustrado, o podcast de cultura da Folha. A gente tem episódio novo toda quinta, às 4 da tarde, em qualquer aplicativo que você quiser. Eu sou Maurício Meirelles e até daqui a muitos meses. Eu sou Isabela Menon e obrigada, Maurício, por esses episódios juntos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sem beijinho, bochecha, sem Claudinho, sou eu, assim sem você.